Conectando o C95,3 FM para toda São Carlos e região. Sim, sim, sim, para todo o mundo através do site www.radio.ufscar.br. Começa agora a edição de número 102 do programa Independência ou Marte. Sim, sim, terráqueos, pelas próximas duas horas estaremos aqui trazendo toda a diversidade da cena independente musical brasileira. Muitas informações, muitas pessoas que andam fazendo história por aí. Além disso, muita cultura livre, alternativa e autoral independente para todo mundo se deliciar aí até o fim. É, você faz tudo isso acompanhado por mim, Felipe Silva, e por Jovem Palerosi, que está aqui ao meu lado e vai passar para todos vocês também os nossos contatos, né? Principalmente os nossos espaços de trabalho na internet. Bom, você quer saber mais sobre a gente, entra aí independenciaomarte.blogspot.com, nosso principal meio de expressão aí na internet. Todo o programa a gente coloca um post sobre o programa mesmo, como que aconteceu, tracklist, né, todas as músicas. Dá pra baixar o programa, dá pra assistir vídeo, dá pra ver foto, dá pra... Se você... Vou dar uma dica pra você, ouvinte, aí. Sai clicando nas letras que estão diferentes, assim, e sempre tem muito link pra todos os artistas, pros coletivos, pra, sei lá, pras atrações do programa. A gente sempre coloca os links aí, ou seja, não... Sim, você aperta um botãozinho e já cai em outro espaço totalmente diferente, especial. O nosso portal é voltado para isso, né? Para as outras conexões com todo o mundo. Bem legal. Aí para você que quer se comunicar com a gente, fazer sua crítica, sugestão, ou tem banda e quer mandar o seu trabalho aqui para o nosso universo, só entrar em contato através do e-mail independenciaomarte@gmail.com. E nós também aqui sempre divulgamos para os ouvintes que estão conectados com a gente ao vivo nas noites de segunda-feira o MSN da Rádio UFSCar, o radioufscar@hotmail.com, e também aqui o telefone 3351-8099 com o código de área 016. Se você quer ver fotos, acesse Orkut e coloca lá Independência ou Marte. Tem foto, tem vídeo, na verdade, tem várias outras coisas. Deixa um recado pra gente, a gente responde sempre com a maior rapidez. Nosso MySpace está desatualizado, está com alguns problemas ali, mas dá para acessar, tem alguma ideia também. E tem um outro site que a gente produz, que é o tecnologiademarte.blogspot.com. Aí é mais para quem é interessado mesmo em produção em rádio, em produção multimídia, como é a vida desse projeto. E lá a gente coloca algumas dicas, na verdade, sistematiza, né, toda a nossa produção e passa aí para frente no formato livre, né, no formato copyleft, para todo mundo reutilizar da maneira apropriada. É isso aí, a gente tem mais um espaço virtual que a gente já vai falar com bastante calma dele daqui a pouquinho, na hora de darmos início aos nossos blocos musicais. Mas antes, aí, seguindo como de costume, a gente comenta nossas outras atrações especiais e também o nosso BG. No Povo Heróico de hoje, né, nosso quadro destinado aí aos eventos que movimentam, né, cada vez mais a gente vem tratando não só de eventos ligados ao cenário da música, hoje é um belo exemplo. A gente vai estar conversando com o Daniel Roviriego, né, coordenador técnico aqui da Rádio UFSCar, sobre o 10º Fórum Internacional de Software Livre, que aconteceu aí no último fim de semana em Porto Alegre. Ele esteve lá e vai aqui passar as impressões pra gente, também com bastante coisa integrada aí ao Movimento Música para Baixar, é o Festival Música para Baixar, que acompanharam, né, a programação do evento. É, o evento aconteceu, na verdade, desde o meio da semana passada, do começo da semana passada e foi até o final de semana. A gente ainda tem uma atração mais do que especial daqui a pouco. Yara Renó passou por aqui, ela apresentou Macunaíma Ópera Tupi, ou Macuna Ópera, e aqui na Universidade Federal. E a gente aproveitou a passagem dela pela cidade para fazer aquela entrevista, né? Aprofundar, mergulhar de verdade na obra, na história dela, no contexto. Batemos um papo bem legal, bem engraçado. Um astral bueníssimo mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai transmitir para todo mundo. E conferir, é claro, algumas músicas do disco que ela indicou pra gente. Pode comentar um pouco também sobre a produção de cada uma das faixas que a gente vai escutar. Bom, já que a gente anunciou tudo, aumenta o BG aí, vamos falar de música já e começar a anunciar o primeiro bloco daqui a pouquinho. Que clima diferente, hein? Tem criança até, né? Tem brinquedo. Parquinho, escola. Aqui na capa tem um monte de marmanjo. E uma moça bonita. Uma moça bonita. Muita percussão. E violão de aço. Quem será esse pessoal? Eles são Graviola e o Lixo Polifônico. Bom, banda muito interessante, que a gente já rolou aqui no programa, né? Banda do estado de Minas Gerais. Estamos aqui, né, com um belíssimo exemplar do disco deles. Aqui com várias... Recentemente recebido, né, pela Rádio UFSCar. Já deve ter coisa nova entrando na programação. E a gente aproveita aqui para, como sempre, a gente tenta fazer com as novidades que chegam aqui para a emissora, introduzir elas no programa através do nosso BG. Não, é legal que cada vez fica mais raro, né, se encontrar os CDs por aí. Toda vez que a gente tem, na verdade, um exemplar na mão, a gente gosta de comentar sobre ele. Procurem saber aí, bela arte, belo encarte, belas ideias de Graveola e o Lixo Polifônico, que vai acompanhar a gente até o final do programa. Vamos respirar fundo? Vamos, opa! Esse bloco, na verdade, é exatamente pra gente não precisar ficar falando no começo, assim, né? Pra gente concentrar e pra gente não precisar ficar falando disso no começo, né? Uhum, foi uhum. Isso que a gente pensou? Foi, exato. Ou teve alguma outra ideia? Não, que a gente poderia ter falado do site, né, que ficou faltando, mais um espaço virtual, mas de falar, a gente já falou que tem vídeo e tal, mas agora que é a hora, né? Agora é a hora de falar direitinho, concentrado, bom, todas as informações sobre a incrível... magnífica estreia do nosso DVD Radiografia Volume 1. Sim, você ouvinte aqui, somos um programa de rádio, mas produzimos conteúdo multimídia para todos os outros lados. Não será um DVD com todas as 102 edições do programa compiladas e entregues. Não, teremos vídeos, videoclipes que produzimos. Tem áudios também, na verdade, alguns trechos das mixtapes, de programas especiais, fotos também de os 2 anos de atividades que a gente tem, mas o principal são os videoclipes das festas, né, das atividades que a gente realiza, e aqui, né, principalmente o pessoal tocando aqui nos estúdios da Rádio UFSCar, versões exclusivas gravadas no programa, transmitidas nas transmissões independentes. Uhum. É bem bacana que, né, todo o conteúdo desses videoclipes documentais foram produzidos, né, por nós mesmos que coordenamos, apresentamos o programa e o projeto. Então isso garantiu, assim, uma estética bem própria para cada uma das bandas que compõem o material, e também um trabalho que atingiu um nível bacana de introspecção e cumplicidade entre a galera que participou tocando as músicas. A gente teve total liberdade para filmar com eles, tanto aqui no estúdio quanto nos lugares onde aconteceram os shows, passando um clima que traduz um pouco aí do nosso contexto musical. Tem cada cena, hein? Vou te contar. só lá você vai saber. Só lá. Bom, a gente não falou o dia, na verdade, né? Você, ó, presta atenção. Você que tá ouvindo ao vivo, principalmente, né? Quem tá escutando a reprise já passou, mas dá pra adquirir o DVD ou ir atrás do material na internet, sei lá. Mas o lançamento será nessa quarta-feira, dia 1º de julho, a partir das 7 horas da noite, no Cine UFSCar, aqui na Universidade Federal de São Carlos, né, no Teatro Florestan Fernandes. Uhum. Então, aí só para contextualizar sobre a programação, nesse dia vai ser exibido, né, um longa-metragem, Sympathy for the Devil, que o famoso diretor Jean-Luc Godard fez sobre a famosa banda The Rolling Stones. E na sequência, vocês não devem sair das suas cadeiras e permaneçam para se conectarem ao universo audiovisual de Independência ou Marte, porque a gente vai apresentar todo este conteúdo no formato de discotecagem videofônica. O quê? Discotecagem videofônica. O quê? Graviola? Não. Bom, discotecagem videofônica, na verdade a gente apresenta normalmente a discotecagem radiofônica, dessa vez a gente tá... Dessa vez a gente está criando uma nova maneira de apresentar nosso material, adquiriu um plug a mais aqui no pensamento, e a gente vai discotecar os vídeos, na verdade, né, tá como se fosse a música, a gente vai colocar o vídeo, acrescida aí de algumas informações secretas, na verdade é brincadeira... Vindas do espaço... A gente vai se apropriar aí e abusar de samples das entrevistas também, né, da galera que passou por aqui, desses clipes que a gente selecionou para exibir lá. Então, se eu fosse você, ouvinte, não perderia esta oportunidade de jeito nenhum. Apresentação da discotecagem videofônica no Cine UFSCar, lançamento do DVD Radiografia Volume 1 do Independência ou Marte. Quarta-feira, às 7 horas da noite. De grátis. Bom, então esse primeiro bloco a gente montou com artistas tocando aqui na Rádio UFSCar, na transmissão independente, artistas que serão exibidos lá no Cine UFSCar. Então vamos, comecem a se empolgar aí, balançar o esqueleto, que é isso que vocês vão fazer lá, e outras experiências mil que não dá nem pra contar aqui agora. Haja conexão. Bom, começando com Garotas Suecas, Acho Que Estou Me Tornando Um Zumbi. Na sequência, a gente escuta Astronauta Pinguim, We Are The Space Guys. Depois a gente vai pro espaço de verdade com o Fóssil, a música é Magneto High Speed. E termina com o incrível Mamelo Sound System, Primitivo do Futuro, música quase temática do programa, de todo esse contexto que a gente vive agora. Escute diferente. Falou. Thank you. de vez em quando, eu e mais um bando de gente que leva adiante. Se não avança, retrocede, essa é a verdade em qualquer campo e no meu campo de visão. Tem um verde esperança, com milhões de tons quando se trata de audição. Talvez fique feliz com pouco, temos valores diferentes, mas é bem louco poder colar de roupa esporte na rádio, fiscal, freestyle, boom shot. E então a diversão contra-ataca, dub versão, festa funk, chaca. Só fazer o que não gosta, dá muito mais ressaca. Se o preço for alto, pula catraca. Braço direito tá pro alto, a mão fechada tá em figa. Sendo forte, executando o trabalho de formiga. Nunca ensina, ensina a intenção de derrubar o muro. Com duro, puro toque primitivo do futuro. Na rádio fiscal, ela da corrente. Aqui na melossal, meu lyricista, gorila urbano. Da raiz até o galho, é estrada sem atalho, tem muito trabalho, quem poupa é mais palho. Independente do pisante, do boné, o agasalho, ajuda ou não atrapalho, a real é que mais vale. O cara que cola com tudo na batalha, do que quem antes mesmo de começar já falha. Esse é que vos fala do fio da navalha, verdade que incomoda como o grito de uma gralha. A ave voa, o tempo voa, então eu tento tá atento, não ficar de coisa à toa. Curti minha loa até o talo na boa, como quem comanda o barco desde a polpa até a proa. Quanto mais ressoa o som de leste oeste, propaga que nem peste, a gente agradece, alivia o estresse, pois todo dia é teste pro MSS. É mais, braço direito tá pro alto, a mão fechada tá em figa. Sendo forte, executando o trabalho de formiga. Nunca em cima ensina a intenção de derrubar o muro. Toque, toque, toque, toque, primitivo do futuro. Pois toque, toque, toque, primitivo do futuro. Como toque, toque, toque, primitivo do futuro. Toque, toque, toque, primitivo do futuro. Yeah, e o futuro começa agora. 6 de setembro de 2008, Mamelo Sound System, Elo da Corrente, ao vivo na UFSCar. Independência ou Marte? Achei que essa daí foi melhor que a outra. Independência ou Marte? Voltamos aqui, sim, Independência ao Marte, Rádio Fiscar. O quadro passou por aqui, celebrando aí a presença de Yara Renó. Bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legal. Bom, Yara, acho que antes de tudo, a gente já conversou algumas vezes e tal, dá pra gente se aprofundar um pouco mais no trabalho do Macunaíma Ópera Tupi, mas é começar a contextualizar antes, assim, sua carreira musical mesmo, né? Acho que você, desde a origem, assim, sua formação musical deve ser bem ampla, né? Dado, sei lá, berço seu, pessoal, parcerias musicais, ter tocado com Itamar, com mais um monte de gente. E, sei lá, a gente fica curioso pra saber como que isso foi formando mesmo. Construindo a sua música, assim. É, deu no que deu, né? E no que vai dar ainda. Bom, é isso, como você estava dizendo, é uma coisa que começou desde a barriga, né? Minha mãe fez muito show comigo na minha barriga. Minha mãe, Alzira Espíndola, atualmente assina Alzirae. E tá aí também sempre cheia de projeto, acabou de lançou um disco recente, já tá com outro na agulha também. E cada vez mais rock and roll, né? Ela tá assim, apegada, assim, tá engraçado, tá muito legal de ver. E pelo meu pai também, que sempre, né, desde que eu nasci, compõe letra de música e sempre envolvido, sempre fez, trabalhou com jornalismo de música, estudou muito e sempre também, né, desde pirralha ele me coloca pra ouvir vários tipos de coisa, John Cage a Prince, vai. Aí essa coisa, essas influências todas e também através da minha mãe, da família da minha mãe, coisa que veio da raiz, da fronteira do Mato Grosso do Sul, né, que eu ouvia desde pequena também, as composições ternárias, as polcas, as guaranhas, aquela influência... De outras métricas, né? De outras métricas, e que soma, enfim, com a influência ancestral africana, e com tudo que eu ouvi, todas as porcarias pop também que eu vi na adolescência. Uhum. E aí depois teve essa história, né? Uma das primeiras coisas que eu comecei a trampar mesmo. Bom, a primeira coisa que eu fiz mesmo, eu tava lembrando recentemente, com 5 anos eu gravei um jingle, né? Foi o meu primeiro trampo. Assim. aí depois disso, quando no meio da minha adolescência, eu desbaratinei dessa coisa de música, assim, eu achava muito, muito freak, muito hippie, muito... Uhum. E via ali também aquela produção independente, aquela vida difícil pra caralho, sabe? Aquela música, não. Tô de boa. Não quero saber desse negócio, não. Você é atriz. Aí comecei a fazer uns teatro amador e tal. Mas aí minha mãe me garfou, assim, pra fazer uns backings pra ela. Aí depois, um pouco... Aí eu comecei a tocar violão mesmo, comecei a compor. Aí o Itamar, pô, direto, vivia em casa, começou a sacar aquilo. E também ele era super mestre pra mim. Eu ficava também meio que querendo mostrar as coisas. Ele dava umas tesouradas também. Ele dava altos pedalas, assim, né? O estilo suave dele, assim. Vamos acordar? Mas aí até o dia que ele falou, você quer mesmo? É isso que você quer? Então chega mais. Então canta aí. Foi, né, na época que eu acho assim, quando eu comecei a minha carreira mesmo, que foi na época que eu comecei a compor o Macunaíma. Eu tava falando ali que foi em 99. Eu acho que eu comecei com o Itamar em 98 ou 99. Eu já tinha, enfim, voltado pro caminho do destino que eu tentei fugir. Uhum. Não teve jeito, nem, né, quase praticamente como Corinthians. Eu também tentei fugir uma época, começo da minha adolescência, mas não deu certo. Legal. Acho que foi legal que você acabou até amarrando a nossa próxima pergunta. E aí vou voltar atrás na própria entrevista que a gente fez com você na Virada Cultural, assim, tem uma fala sua que me marcou bastante. Você falou assim, o pessoal tem recebido bem o trabalho e algumas pessoas vêm falar disso pra mim me elogiando. Oh, que grande ideia você teve de compor as letras a partir do livro. E você fala, não, mas o livro já é muito musical, tem parágrafos que são versos, períodos que são estrofes. Né? Por causa da rapidez, eu acho legal você aproveitar esse momento com mais calma, nossa, dar uma resgatada. Você na Fefeleche, lendo o livro, as ideias surgindo. E como que o álbum foi lançado só 10 anos depois, né? Curioso. 9. Na verdade, quando eu fui gravar, eu tinha. Né, esse trabalho, ele já tava maduro, o trabalho de composição e a concepção do projeto, né, como um todo, que eu queria que essa coisa que dialogar, assim, linguagens artísticas, a dança, a linguagem visual, com a música, que já estava dialogando ali com a literatura. E uma coisa que eu sempre falo, sempre conto um pouco da história do Mário, né? Sempre falo assim, porque, cara, que sabe, de onde você tirou essa ideia? Quando vem essa pergunta, de onde você tirou a ideia? Cara, eu tirei a ideia já está ali, uhum, né? Porque chega num certo dado momento e aí o Macunaíma cantou na canoa e a música tá ali. Só não tá, né? A música tá ali quieta, uhum, vamos dizer assim. Mas essencialmente ela tá ali. E tem vários trechos versificados, e aí tem os trechos da prosa que eu musiquei, porque a prosa já é super musical. Já tem o ritmo, já tem os períodos. E você já tinha dado uma amostra disso no Dona Zica também, né? A Macunaíma você já tinha gravado, né? No composição. Exatamente. O que eu tava falando, esse projeto, ele é anterior. O projeto Macunaíma, ele é anterior ao projeto Dona Zica. Uhum. E aí quando a gente formou a banda e tal, eu... Enfiou ele ali de mansinho. Não, a gente fazia essa música no show e a galera quis gravar, porque, pô, essa música tem tudo a ver. Mas eu sabia que era de outro disco. É uma missão. Uhum, a missão de pesquisas folclóricas que o Mário de Andrade organizou continua e desemboca. E ainda tem mais coisa pra acontecer. E eu percebi que eu estava no caminho dessa uhum. história também, como instrumento para concretizar essas músicas do Macunaíma. Eu sempre falo que Mário de Andrade, ele tinha essa ligação muito forte com a música, né? Desde de pequeno estudou música e todo, assim, boa parte da obra dele está vinculada à música, né? Danças dramáticas do Brasil, música de feitiçaria no Brasil, esses livros e toda a pesquisa, a missão de pesquisa folclórica que ele organizou em 38, porque ele já tinha feito a viagem do Turista Aprendiz, ouvindo, gravando, catalogando e revelando, né, pela primeira vez a produção regional, né, genuinamente brasileira, uhum. que até então era aquela coisa de França, né, padrão uhum. copiar, padrão cultural França. Que é muito louco que você conseguiu captar isso e mais de 60 músicos, na verdade, participando, quase que uma faixa produzida por uma pessoa diferente também. E você, eu vi você falando da, ficou com medo de ser uma coxa de retalhos, mas no final tinha uma linha mestra, né, que sua e da obra, né, que dava uma coerência a tudo, assim. Mas eu fico curioso de saber como que foi a contribuição de pessoas de diferentes gerações e como que elas conseguiam ir lendo a obra e lendo as suas ideias para chegar no trabalho, que chega a ser experimentar em vários momentos. Tem uns momentos mais, não sei, não tradicionais, mas com diferentes arranjos, né? Diferentes formas de composição, de instrumento, de produção, às vezes beiro eletrônico, às vezes tem uma coisa mais de tradicional de... No caso da ciranda, né? Do boi, uhum. que é do Ciba e da floresta. Cara, foi muito feliz a produção desse disco. Foi muito, porque apesar desse projeto grande, com esse monte de gente, foi muito orgânico. Foi bem assim, eu tinha consciência, assim, desde o começo, desde lá do começo da concepção da história, que esse trabalho ia agregar muita gente, que precisava disso, sabe? Porque assim como na obra, você tem a obra, né, a história, ela tem uma história inteira e ao mesmo tempo ela é um monte de historinha dentro dela. Uhum. Que é uma lenda indígena, uma coisa que é das danças dramáticas, uma manifestação de boi, uma outra manifestação religiosa. E, enfim, tem essa característica de ser um todo e de ser partes também. Uhum. Né? E eu achava que tinha a ver, desde sempre, chamar pessoas de diferentes lugares, de diferentes influências, misturar essas pessoas na produção musical. E isso, que não fosse assim, sabe, uma linguagem musical só, uma só. Ah, vamos pegar essa banda, essa formação e fazer todas as músicas. Não, porque cada música eu ouvia que pedia isso, essa diferenciação. E as pessoas, 90%. A única pessoa que eu não... Você falou de que queria falar do Dói, né? Uhum. A única pessoa que eu trabalhei nesse disco que eu não conhecia de alguma história anterior, ou de amizade, ou de ter trabalhado junto, ou de, uhum. de ter uma história assim, foi o Alexandre Baza, que foi o produtor dessa faixa, uhum. do Dói. Uhum. Todas as produções, cada faixa foi muito diferente o processo de produção. Teve o Valeme, por exemplo, a gente entrou, ficou 15 horas no estúdio, fez tudo, gravou e mixou. Eu, o Cassim, o Ganja e o Maurício. Uhum. E ficamos, tipo, até 5 da manhã no estúdio. Eles só podiam aquele dia, o Cassim tava em São Paulo. E aquele clima de agora ou nunca. Exatamente. Então, assim, foi uma das últimas faixas que começou a ser gravada e a primeira que ficou mixada. E aconteceu uma coisa louquíssima. Ele tem várias intervenções divinas, esse trabalho, assim, eu acho, assim. Intervenções do além. Baixado. Por exemplo, o fim de Valeme. Tava chovendo, eu não sei o que tava acontecendo, eu sei que caiu a luz do estúdio. E quando a gente foi ouvir a sessão, tinha um pau que deu no Pro Tools. E geralmente acaba a luz, acaba a luz. Não registra esse tipo de coisa. E assim ficou o fim da música. Uhum, uhum. Então tá aí. Esse fim do disco é totalmente incidental. Nossa. Tem uns passarinhos também que foram incidentais, que rolou acho que numa outra música, não valei, me tem os parceiros também, mas não foram esses, no caso. E alguma das que foram feitas com o Buguinha, que acho que é um cara legal também, que traz muita coisa pro estúdio, da linguagem própria, a relação dele com os analógicos, com os efeitos. Partiu então, disso, a vontade de chamar ele? Cara, o Buguinha é um cara que eu trabalhei já no primeiro disco da Dona Zica. Ele mixou duas faixas. Uhum. E foi muito feliz. Assim, ele é um cara que com pouca coisa, ele faz muito. Ele faz muito com pouco. E um puta amigo também. E um cara que a gente trabalha muito bem. Então eu acabei produzindo junto com ele 5 faixas. Porque, né, rolava. Ele participou das primeiras sessões de gravação, que a gente fez algumas tomadas em gravação de rolo aí, de algumas bases dessas músicas que a gente produziu. Que dá um puta trampo, né, gravar em rolo, assim. E é isso, assim, a gente tem uma química muito boa de trabalhar, assim, eu acho que... É, e aí ele entra com essa coisa que tem ouvido muito massa, com essa coisa do dub, que é de cortar as coisas, né? Além de dar pesos muito interessantes, assim, pra equalização. Um trampo de edição, muito legal. Ai, muta isso aqui, sabe? Para isso aqui, volta. Então faz essa arte final da coisa, assim, muito legal. Uhum, acho que escolhe uma dele, então, pra gente escutar também. Uma com ele, uma parceria com ele. A gente escuta Valeime, Dói, Dói, Dói. Dói. E vamos pôr o Bamba, então, que... Irmão. Que foi feita com ele. Exato. Mas, bom, acho que chegando ao final, dicas, pistas aí para as próximas coisas também, Dona Zica e outros projetos que você falou, né, que estão ali correndo paralelamente e tal. É, exatamente. Vai começar o segundo semestre, vai ter isso, vai ter Dona Zica rolando de novo, tem um outro projeto aí grande que eu tô trabalhando também, que eu tô em estúdio gravando. E tem um outro projeto meu de composição que não tem nada a ver com isso. que é do mais acústico, violão, você falou. É, né? Que eu tava falando. Vai ter até um showzinho dia 9 agora em São Paulo, mas tá bem, bem experimental, assim, a coisa. É, enfim, tem várias facetas de ar, assim. Cada uma numa coisa. Bom, gente, dava pra ficar falando aqui mais umas 4 horas e 45 minutos. Pelo menos. Sobre cada projeto, inclusive sobre esse, que a gente pulou umas coisas. Mas eu tenho que passar o som, né? Exatamente. O programa tem que continuar. E os contatos. Os contatos é. Bom, minha página www.myspace.com/YaraRenó, Yara com I, Renó com 2 N's. O e-mail é macunaopera@gmail.com. E é isso. Procurem saber. É só dar um YouTube lá também. Tem vários videozinhos. Dá pra sacar melhor do espetáculo multimídia, que é a história toda, né? Exatamente. Tem videozinho, tem trechos, pelo menos, de vários shows diferentes que a gente fez. É, com dançarina, com projeção. Agradecer, volto sempre, próxima vez. Fico prometido a session, né? Vamos fazer a session na próxima, é nóis. Demorou. Legal. Bora de som então, Independência ou Marte. Escute diferente. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma. Era preto retinto e filho do medo da noite. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma. Era preto retinto e filho do medo da noite. Macunaíma já. E Também tenho família, isso dói, dói, dói. Chifra devagar, isso dói, dói, dói. Também tenho família, isso dói, dói, dói. Esmoca devagar, isso dói, dói, dói. Também tenho família, isso dói, dói, dói. Chifra devagar, isso dói, dói, dói. Também tenho família, isso dói, dói, dói. Top. Independência ou morte. Sim, estamos de volta aqui, Independência ou Marte. Te conferiu algumas músicas de Yara Renó, ela que foi no alvo do nosso Passou Por Aqui, né? Já que esteve na cidade na última sexta-feira apresentando o Maco na Ópera, né? No Teatro Florestan Fernandes. Uhum. Acho que a gente deve aí uma satisfação a quem ouviu com a máxima atenção a entrevista. Sinceridade no ar. A gente complementou aí, né, o bloco musical que a Yara havia sugerido. A gente terminou a conversa com ela anunciando as faixas Dói, Dói, Dói, Valei-me e o Bamba Querer, produzida pelo Buguinha Dub. Essa ordem foi mantida, mas a gente abriu este bloco aí com uma nova música adicionada por nós, a faixa que abre o disco Macunaíma. E que a gente tinha trocado bastante ideia com ela sobre essa música no meio do bloco também, né? Exatamente. Bom, continuando nossas atividades aqui, pô, tem mais um cara aqui do lado. Tá em casa já, né? Acho que é a sétima vez que ele participa do programa. Tá cochilando aqui. Sempre um prazer, sempre um prazer. Bem-vindo, Daniel Roviriego. A gente, como anunciado no início do programa, nosso povo heróico de hoje é para falar sobre o 10º Fórum Internacional de Software Livre acontecido em Porto Alegre na semana passada, não é não? Que você esteve lá? Exatamente. Verdade, verdade mesmo? Verdade, cara, deu certo. Deu certo, você não foi pra, não, deu, não foi mentira, não, né? Não, foi legal, foi bem legal. Foi um evento nos números oficiais aqui, né? Reuniu mais de 8 mil pessoas, né? Mais de 8 mil pessoas inscritas, né? Fora ó, pessoas que estavam lá palestrando e na organização também. Foi um evento massivo aí da área, né? Com a presença histórica do Lula lá, né? Uhum. Foi a primeira vez, né, que um presidente foi no fórum, né, de software livre. É, foi a primeira vez que um presidente foi a um evento da área, assim, de um grande evento da área, né? Que foi o marco, assim. Foi uma referência até para outros países, né? Com certeza, com certeza. Uhum. Bom, acho que, na verdade, começar com uma pergunta bem pessoal, assim. Você é ativista do movimento de software livre e acho que até contextualizar, acho que é importante até contextualizar o movimento e todas as ações, assim. Mas, principalmente, como que esse 10º Fórum acaba sendo, de certa forma, marcante, né? Sei lá, uma estopim ou fechando um ciclo, alguma coisa assim, né? Nesse momento das ações, né, que estão sendo realizadas em direção à abertura de direitos autorais e, sei lá, outras ações de abertura, de copyleft e tudo mais, assim. Bom, eu acho que, contextualizando aí, o movimento software livre, ele vem crescendo, né, nos últimos anos aí, vem tomando um corpo, tanto é que esses números aí demonstram isso, né, por exemplo, nos outros FIIs, no FIIs do ano passado teve a presença de 6 mil participantes, ou seja, um aumento de 2 mil participantes aí para esse evento. Muito significante, né? Então, e também eu acho que a presença massiva de alguns governos lá também, né, como é o exemplo do governo do estado do Paraná, que teve lá apresentando as suas implementações e, por exemplo, lá no estado do Paraná eles têm uma atuação governamental com software livre assim, muito grande, assim, um trabalho muito bem executado, assim, elaborado e planejado. Os órgãos públicos estão todos operando em software livre lá. É? Isso, não 100%, mas só que eles têm um projeto muito forte lá, o estado mais forte do Brasil, por exemplo. Ou seja, eles fazem parte já do movimento faz um tempo e estão levando as diretrizes para frente, assim. Como você falou, com a ligação desse tipo de licença, né? Só para dar uma contextualizada, as licenças copyleft que você falou aí, que são o tipo de licença que alguns artistas vêm licenciando suas músicas, ela é parecida com as licenças de software dos chamados softwares livres, né? Por isso que tem tudo a ver, assim. E esse é legal que esse foi o primeiro ano também que teve uma programação cultural um pouco mais extensa, né? Lá no fórum. Um abraço aí ao coordenador do grupo de trabalho lá de cultura, Lucas Santos, famoso Lucasa, lá de Porto Alegre. Um abração para ele aí, que mandou muito bem na organização, né? Inclusive teve muitos pontos de cultura também, né? Que são aí, que participam ativamente no movimento software livre, eles estiveram presentes lá. Daniel da Teia, daqui de São Carlos, também estava lá representando o Pontão aqui. E vários outros pontos de cultura. Então a articulação dessa galera também estava presente lá. E também em volta do GT Cultura, né? Uhum. Acho legal de apresentar a sua presença física, assim, né? Pra contar um pouco pros ouvintes, né, que esses eventos de tecnologia acabam criando uns ambientes muito malucos, muita gente concentrada, produzindo junto. Assim, acho que você dá uma descrita até em memórias, trazer memórias visuais, assim, das situações que passaram por lá. E aí aproveitar essa descrição do contexto para comentar a diversidade do público que ocupava o evento, também essas pessoas ligadas com o ativismo, ligadas com o movimento, mas já também a presença de empresas que já entendem esse segmento como um alavancador do mercado, como que coexistiram esse tipo de opiniões, ideologias lá dentro? É, lá, por exemplo, estava representado lá, acho que os dois maiores nomes do software livre que representam essas duas atitudes, né, que você falou, né, que por exemplo é o Richard Stallman, que é o idealizador lá do início do movimento software livre, ele que foi um dos caras que inventou a licença e estabeleceu as liberdades, né, do software. Que ele é um cara bem, bem extremista, assim, quanto a isso, né? Ele é um cara que defende a liberdade em primeiro ponto e não tem muito essa ligação com o mercado. Ele é um cara bem extremista mesmo, né? E pelo outro lado, tava lá o John Mad Dog Hall, que é um cara muito, muito forte também, que começou um movimento ali nos anos 80 chamado Open Source, né? Até que é uma diferença aí, né? Que se você fala Open Source nesse mundo, as pessoas falam... Não é software livre, é diferente. Free Software e Open Source tem uma diferença aí. Que o Open Source é um movimento que ele começou com maior abertura pro mercado, né? Ou seja, falando... a gente pode ganhar dinheiro com isso, incentivando as pessoas a ganharem dinheiro com isso. Inclusive, tem muita gente que ganha dinheiro com isso, né? Então, o que você falou é mais ou menos isso. Tinha duas figuras do movimento que são emblemáticas e realmente disso. E a presença lá era bastante nesse nível, né? Muitas pessoas também que estavam lá pelo lado político, pelo lado ideológico, e também muitas pessoas que estavam lá por novas oportunidades de mercado. Então, era um ambiente que estava equilibrado nesses dois sentidos, assim, isso que é muito rico, né, acredito eu. E, não sei, em relação a temas, assim, como que teve alguns temas específicos? Eu sei que muito das discussões estavam em torno da liberdade da internet, né, que está sendo muito discutido, principalmente por causa, sei lá, de alguns direitos autorais que são... debatidos no mundo como um todo, mas no Brasil tem um projeto específico a lei ali do Azeredo, né, que está em votação no Congresso, que está todo mundo querendo barrar a lei que põe taxa vários limites, quase uma censura de navegação na internet, assim, né? Como, fora isso, ou sei lá, que mais teve de foco de discussão que perdurou durante todo o evento, tá? Você falou, teve várias mesas, né, que estavam discutindo a lei, né? E não só a lei, como uma possível e possíveis futuras leis que terão, e leis que já existem em outros países, né, parecidas com essa aí que estava sendo proposta pelo senador Azeredo. Teve várias mesas sobre esse tema mesmo, que foi bem rico, né? Que os ativistas aí do movimento Software Livre, eles foram os primeiros a levantar os pontos falhos dessa lei, né, e levantar também a sociedade civil para falar, para abrir um debate aí sobre ela, né? Então essas mesas continuaram lá, e que foi bem legal que no final a presença do Lula falando, indo contra essa lei, né, no discurso dele lá no FISLI, ele acabou falando que ele não concorda com essa lei, que essa lei é uma censura, uma lei censurante, né, que ela não deveria ser assim. Então acho que isso é um marco, né, como você falou, né, a sociedade civil se organizou e levantou a mão contra essa lei, e um presidente da república vai a um evento como esse e fala publicamente que ele acha que a lei é uma censura, né, então uma coisa bem interessante, assim. Tiveram outras trilhas, né, o pessoal chamou de trilhas lá algumas coisas temáticas, né. Por exemplo, teve uma trilha que se discutiu muito, que foi sobre o Ginga, né, que é um middleware aí da TV digital brasileira, que é um software livre também. Infelizmente eu não pude acompanhar, mas como o Ginga tiveram outras trilhas, assim, né? Ou seja, outras atividades temáticas do fórum. A do Ginga é uma que eu me lembro que foi bastante. Teve um público legal, assim, que eu lembro lá. Uhum. E teve o cara do Pirate Bay, né, que foi julgado. Tá naquele impasse, né, de que pode ser preso ainda e tal, mas o cara veio pro Brasil, participou, né, do fórum também, segundo os organizadores, foi uma das estrelas ali e tal. Você tá ligado nisso? Mas sim, sim. Como que foi a discussão? Puxaram para outros casos também, de outros portais, assim, de livre veiculação de material? Sim, a mesa que teve com ele foi uma mesa bem interessante, assim, apesar de ele ter falado que ele não estava muito preparado para aquilo, mas assim, o cara mandou muito bem, assim. Inclusive teve uma mesa fora do fórum, né, que era uma atividade paralela ao fórum lá, que foi num bar da cidade, que aí foi aberto ao público, assim, essa até que eu achei mais interessante, que foi num bar chamado Bar Ocidente, lá de Porto Alegre, que é um lugar, assim, histórico de resistência cultural lá de Porto Alegre. E essa discussão eu acho que foi uma das mais interessantes, foi bem mais interessante do que a que teve lá no evento mesmo. Porque ela envolveu mais, assim, aspectos políticos mesmo. O evento foi mais uma fala geral. E lá tinha a presença de umas outras figuras, assim, do movimento também, a mesa lá. Mas o Peter Sand, ele foi emblemático, assim, pela essa a discussão dos direitos autorais mesmo que estava tendo com as mesas sobre, debatendo o projeto de lei. E ele representando essa lei indo contra num outro país, né? Então, a presença dele foi histórica mesmo, por ele estar no meio desse furacão que está acontecendo, né? E o caso dele está muito famoso, né? Isso foi uma outra coisa positiva que acaba atraindo a mídia, porque está na mídia, está total na mídia o caso dele, o caso do Pirate Bay, e é uma coisa que todo mundo vivencia, e aí, de repente, sai um julgamento com um milionário a respeito do cara, e o cara é fã de software livre, de toda essa ideologia, e vem pra um evento, né? Então, acho que junta essas duas coisas. É quase a história do Napster, só que do Napster os caras compraram o jogo dos tubarões lá. É, mais ou menos isso. Mas, acho que, de novo, tocando nesse assunto aí da presença do Lula, do presidente, dá pra amarrar com a transmissão que vocês fizeram, né, da participação dele, e falar também de todo essa preocupação e do trabalho que foi feito para se transmitir conteúdos de áudio e vídeo ao vivo durante o evento, né? E aí tocar nos projetos mesmo, na TV Software Livre, na Rádio Software Livre, nas interfaces que você desenvolveu com esse pessoal por lá. Eu fui convidado, né? Desde o Campus Party a gente começou um projeto de rádio experimental, transmitindo ao vivo o evento lá no Campus Party, inclusive o Felipe esteve presente lá. Yeah. O Ira Vital também teve, e a gente começou esse papo e a galera falou, não, vamos dar continuidade no Fizzly, né? Vamos fazer a rádio lá também, aí a gente vai trabalhar mais para ela estar mais estruturada. E aí foi isso que rolou. Um mês atrás eu tinha ido para Porto Alegre já dar algumas oficinas lá pra galera, pra gente estruturar melhor ainda essa rádio, começar a fazer um banco de dados, né? A gente priorizou ali para tocar música independente nacional e músicas licenciadas em copyleft e tal, que é bem a... Inclusive o Felipe deu uma ajuda aí também na programação musical. Grande Felipe. E aí foi bem interessante, porque a gente montou essa web rádio, que era a web rádio oficial do evento, e a gente estava transmitindo essas músicas, informações sobre elas e muitas entrevistas, né, com o pessoal que estava passando por lá. A gente estava com um estúdio improvisado e a gente trabalhou diretamente, né, junto, espacialmente também, com o pessoal da TV Software Livre, que eles estavam transmitindo todo o evento, ou seja, todas as palestras. Tinham 10 salas e essas 10 salas eram transmitidas ao vivo, pelo portal, né, do fórum. Então foi bem legal, assim, em termos de estrutura, de trabalhar junto com o pessoal, assim, pô, foi marcante, assim. E eles estavam também produzindo alguns vídeos e dando upload também, né, fora essa transmissão em tempo real, tava rolando essa cobertura também de algumas entrevistas e posteriores uploads, né, depois da edição, assim. Então foi um trabalho de cobertura intensa, assim. Pra quem tiver curiosidade, entra aí, fizzly.softwarelivre.org, daí tem uma sessão aqui, né, de podcasting, né, de para TV e para rádio, e principalmente para rádio tem bastante coisa para baixar, né, tem as entrevistas, que até a gente vai escutar alguns trechos aqui na sequência dos coordenadores do evento. Tem mais algum recado, alguma coisa que você quer falar de impressão, de ideia, considerações, de sentimento, emoção? Ah, foi emocionante, assim, né, até foi um papo que eu tive lá com o Mário, que é um desses... Vai ter um podcast, vai passar a entrevista dele. Mário Teza. Mário Teza, aí, grande camarada. Que que a gente... Eu já trabalho com esse tema, já faz um tempo já. E é sempre legal você chegar num lugar que tem 8 mil pessoas que são apaixonadas como você pelo mesmo tema, né? Então você fala, pô... Você se identifica, né? Essa questão de identificação, assim, é muito forte, assim, né? Então acho que essa foi uma impressão muito forte, assim. Foi uma impressão bem bacana. Mas é isso, ano que vem tem mais, vamos fazer de tudo pra ir, fazer de tudo pra vocês conseguirem ir também, que é um evento legal. E com certeza a programação cultural do ano que vem vai estar muito mais legal, assim, também muito mais completa. Acho que vai rolar uma Independência ou Marte lá também. Oh, tomara. Legal que eles já falaram que vai ser de novo, a prefeitura já fechou parcerias, tal, tal, tal. Vai ser lá em Porto Alegre, vai ainda ser vai Porto ser Alegre, mantido. Sim. E, bom, parabéns a todos os organizadores, a todas as ações, né, que foram realizadas por lá. Bom, só falar também do Fórum de Música para Baixar, né? Que na verdade é um portal super interessante, musicaparabaixar.org.br, que teve várias ações lá, várias mesas de debates sobre. Tanto sobre o controle da internet também, sobre democratização da comunicação, sobre economia solidária da música livre, sobre várias coisas interessantes. Você disse que não pôde participar, né? Porque estava com um trabalho paralelo. Mas acho que é legal só dar uma última ilustrada, até porque são os artistas do evento do Fórum de Música para Baixar que a gente vai rolar na sequência para ilustrar aqui o nosso quadro Povo Heróico. Exatamente, essa a mostra, né, de música para baixar, né, como foi chamada, foi parte da programação do Fórum Internacional Software Livre dentro do grupo de trabalho Cultura, né, do GT Cultura. E houveram alguns shows, né, nas noites dos dias do fórum, e essas mesas que eu não pude estar. Que as mesas foram durante o dia, né, que eu não pude estar presente. E aí rolaram alguns shows lá, dentre eles alguns artistas que vocês vão tocar. Eu, infelizmente, eu pude estar presente só no Teatro Mágico, queria estar presente em outros shows, que foi um show bem legal, foi assim, gostei do show, já tinha visto, né, mas o show novo deles foi legal, participação especial do GOG, que foi o ponto alto aí, GOG. Eles no fórum social lá em Belém, eles também já tinham feito isso, né? Essa dobradinha, na verdade no show do GOG, né? Pô, que massa. Fizeram a troca, né? Bom, legal. A gente vai então escutar. Obrigado, Daniel. Valeu, pela participação mais uma vez. Sempre que tiver vontade aí, só ocupar aí também o microfone número 3 aqui do nosso estúdio. Tá sempre no horário aí, só aparecer. Prazer é todo meu. Bom, a gente vai escutar então a entrevista com Mário Teza. E na sequência alguns sons, começando com Bataclan, Futebol Clube, A Balança de Xangô. Ney Lisboa, Pra Viajar no Cosmo, Não Precisa de Gasolina. E na sequência aí, que nem a gente comentou, a presença do rap, do hip hop na programação musical do evento, a gente confere um grupo que são os Trovadores Originais de Porto Alegre, ou A Tropa, com a música É Louco. E pra fechar aí, uma indicação do Daniel pra esse bloco de Vox e Big com a música Nosso Hino. Só um adendo que o Big teve presente lá nos estúdios da Rádio Software Livre, é um cara bem legal, ó. E a gente escuta uma entrevista também no meio disso tudo, uma entrevista com Marcelo Branco, um dos coordenadores também lá do FISLI, Fórum Internacional de Software Livre. Vamos de som então? Vamos que vamos. Vamos começar de entrevista e depois de som, isso aí. Independência ou Marte, escute diferente. Realmente, estamos fazendo o maior Fórum Internacional de Software Livre de todos os tempos, o maior evento de tecnologia do país e com grande participação de todos, num momento muito importante do Brasil. Um momento em que o software livre se consolida e também vivemos um momento importante, que é a discussão das liberdades na internet, né? Nunca esse ambiente que é a internet, esse ambiente livre, que proporcionou essa grande inovação no final do século passado e no início desse século, esteve tão ameaçado, né? A internet, existem interesses políticos poderosos que tentam controlar e vigiar a internet, e para nós isso seria um grande problema para o software livre e para o desenvolvimento, para a democracia brasileira. Escutem a rádio durante todos esses nossos dias, né? Para acompanhar, essa rádio vai estar dando as informações mais quentes, as preferenciais aí durante todo o fórum, e pós-fórum, né? A rádio vai continuar ao vivo 24 horas por dia, né? E a gente agradece muito a galera de São Carlos por ter nos ajudado a compreender a importância de ter uma rádio livre no Brasil. Antes de sair o sol, do fundo da casa pra porta da rua. Terça caminho pelas peças, repito minhas preces. Não com os lábios, mas com minha mente. Em silêncio no quarto, não quero favor. Na quarta eu só quero trabalho, proteção e preocupação. Com as coisas úteis escritas inteiras, nas quintas ao meio-dia. Na sexta-feira, me benzo bem cedo, perto do pôr do sol. É na porta da rua que passo. E nos fundos da casa eu peço que a maldade se disfarça como a fumaça que agora faz. E a maldade se disfarça, que a maldade se disfarça como a fumaça que agora faz. E a maldade se disfarça. Música. amanhã pensando eu penso, antes de sair o sol, do fundo da casa pra porta da rua. Terça caminho pelas peças, repito minhas preces, não com os lábios, mas com minha mente, em silêncio no quarto não quero favor. Na quarta só quero trabalho, proteção e preocupação, com as coisas úteis escritas inteiras, nas quintas ao meio-dia, na sexta-feira me vejo bem cedo, perto do forno do sol, é na porta da rua que passo, e nos fundos da casa eu peço, que a maldade se disfarça, como a fumaça que agora faz, que a maldade se disfarça, que a maldade se disfarça, como a fumaça que agora faz, que a maldade se disfarça. Eu quero casa pra morar, pão pra comer e algodão pra vestir. Aí fica a luz como símbolo do que eu vos desejo. Eu visito estrelas, lendas, profecias, procurando um verso que dissesse tudo. A verdade da galáxia, se algum dia o sol vai. E o povo passa fome, o povo quer comer. Eu solto tudo aqui de cima, jogo tudo pro céu. Desarmo com carinho as armadilhas que entravam meu caminho a uma vida natural. Mas prazer, e o povo passa fome, o povo quer comer. Barões, fragatas, plutônios, neurônios explosivos não impedirão que o ciclo evolutivo do planeta compra o ser. Resistência ou morte! E aqui está a nata da tecnologia dessa área. Aqui está a elite, digamos assim, do software livre do Brasil e do mundo. E isso atrai as empresas, as universidades e atrai a própria comunidade. Esse é um evento único que reúne governos, empresas, universidades, comunidades. É, ninguém quer ficar fora dessa grande festa, desse grande momento de encontro, né? Porque no mundo inteiro está na medida em que a internet passa a ser cada vez mais uma ferramenta do dia a dia, os órgãos de controle, parlamento, governos e o próprio mercado tentam entender e, entre aspas, regular a internet. E isso foge ao espírito original da internet. O nosso evento, a nossa comunidade, que é uma das fundadoras da internet, graças à comunidade de software livre, aos padrões, aos protocolos abertos que permitiu estruturar a internet, estamos muito preocupados com isso. Agora a questão do direito das pessoas compartilharem arquivos, né? Então é o caso da condenação do site The Pirate Bay, é o fundadores, o Peter Sand, que é um dos condenados, está aqui no evento, né? É uma das estrelas, e ele é um caso concreto disso, quer dizer, ele terá que pagar milhões, que ele não tem nenhum site, pela indústria do entretenimento que tenta condenar aquilo que é impossível condenar. Eles não distribuem nada, eles simplesmente são uma sinaleira. Para isso a nossa revolta, e esse evento vai ser simbólico disso. Será a maior manifestação no país contra essas atitudes que estão ocorrendo no mundo e no Brasil também. É muito louco ver que tudo em que se acredita, juras de amor, ideologias de uma vida, se perdem num piscar de olhos, sobra o pó. No meu caso me resta o som que me faz melhor. Rascunhos batizados com gota de sangue, versos e estrofes lapidados como um diamante. Não se espante, essa é minha verdade, quem eu sou. Aquilo que pra mim é louco registrado em ondas sonoras, mas também não seria diferente, já que pra mim o mais louco é a gente. Nossa resistência, nossa força de vontade, lutando dia após dia, sempre visando o resgate. A face por detrás do espelho, aquelas fraquezas que você esconde quando tem medo. Isso pra mim é mais forte que veneno, combustível, minha fonte de inspiração. Vai vendo, não temo nada nesse mundo não. Arma mais forte da terra, bate no peito, é o coração. Minha munição é a poesia, o que pra mim é louco tá escrito nessas linhas. No fim, pra mim, o que é louco é observar que a vida é louca e que cada vez mais estamos mais irracionais. Páginas policiais com pais de família, enquanto nos hospitais sem paz, só fila, só as filhas que abortam, só os filhos que matam, só os medos que voltam, só que um dia se esgota a paciência, a delinquência e a prepotência da adolescência, o atestado de falência das leis. O que é louco pra mim é louco pra vocês. São poucas barras de rimas pra te fazer entender que é louco e sujo o jogo, é louco e a regra é nunca perder, tem que vencer. É muito louco o quanto se consegue com pouco. Um sopro de perseverança e esperança é jogo, e é muito louco que a vida é uma só e é infinita, assim como as barreiras a pisar. E é muito louco quem abre mão da realidade porque acredita num sonho distante, mais próximo ainda um sonho. No muro de qual lado que tu fica, ou com a britadeira com que bota o muro pro chão. Isso é muito louco, as alianças, as amizades. É muito louco a temporalidade, a sincronicidade, a vida na cidade. Pra mim vê do bem a raridade, a ameaça se do avião. Diversidade é muito louco. Se fosse no basquete, isso era tocou. Aí tamo no rap, malandro, isso é estudo. Trovadores, vem com nós, é Maria. Fumaça, deixa tocar um aqui, é passar lenha nos motores. É louco, bafo, da hora. É louco, bafo, da hora. É louco de viver, ter poder. Iate, boate, diamante, os quilates. Tem muito sonhador, sonhando atrás das grades. A hora é foda, meus manos que lutaram. Esse se merecedor, seu espaço conquistaram. Tá louco, tem louco, querendo um dos outros. Atraso, fracasso, de tudo tem um pouco. Inveja, traíra, na tela se reprisa. Eu olho na janela, a novela satiriza. Meu time, que time, a pátria o traiu. Seu ano só no osso, não é regime, tio. Vendo vale, compro vale, se pau, pago vale. A marmita na sacola, no emblema da Paz Vale. É foda, as minas, silicone, calça fina. Sabe tua chance, só ganhando loteria. Da ira, revolta, o sistema, mente torta. No limite do estresse, dependente, cai nas drogas. Acha que eu não vejo as armadilhas no caminho. Com álcool mata mãe, com álcool mata o filho. Então me deixa em paz, teu imposto é audaz. Amanhã é carnaval e nada importa mais. Praia e futebol, se não tem lugar ao sol. Sequela muita gente, é foda e não é mol. Então tu vê se entende, o ataque terrorista. Perdeu a paciência que se dá a polícia. É louco, é louco, é louco, é louco. É louco pra tudo, acho que ia da hora. É louco pra tudo, acho que ia da hora. É louco ver o parceiro na pedra. De vez em quando mistura com erva. Na noia vivendo no mundo das trevas. Atrás do dinheiro ele fica na cana. Seu filho doente com fome de cama. É louco, o sangue contaminado pelo planeta. Fazendo finado, sua HIV aumenta na sarjeta. Em todas as classes sociais, não existe pessoas imunes nem especiais. É louco demais saber que você é o sair na rua. Que essa vida pode se apagar como o brilho da lua. De repente vem um acidente ou bala perdida. No cego é sapo, você perde a vida. Valorize a batida do seu coração. Sangue corre na sua veia, da sua respiração. Mar que circula no seu pulmão, não é em vão, irmão. A vida é louca, irmão. O mundo é louco, irmão. É louco pra tudo, acho que ia da hora. É louco pra tudo, acho que ia da hora. É louco pra tudo, acho que ia da hora. É louco pra tudo, acho que ia da hora. É louco pra tudo, acho que ia da hora. Eu vou renascer em cada som que bater nos alto-falantes por toda a cidade. A volta da verdade, sentimento puro. A revolta é a ira dos justos. Em cada frase rima uma fase acima. Nossa nova doutrina, reciclar o passado. Entre teclados e refrões, 2 milhões de canções. Ouvir pra reviver e ver a glória. Nossa hora é agora e tá aqui. A melodia, a harmonia, apresenta e representa. O contrário que o adversário só ostenta. Direto dos anos 80, meu nascimento. Esse é o momento em que enxergo meu renascimento. 200 sempre, pode avisar. Se eu não souber com o que virá, eu posso improvisar pra acertar. Iluminado pelo Deus Apolo, eu bolo mil planos pra mil manos cantarem assim. Já pode avisar, aumenta o volume que o rap tá de volta no ar. O nosso hino pelas ruas continua a nossa luz. Já pode avisar, aumenta o volume que o rap tá de volta no ar. Enquanto sou tocar, avisa lá que eu vou chegar pra mostrar. Seja no baile, na rádio, no palco onde precisar. Porque do lado de cá, talento é vida e não dá pra chorar. Porque senão o tempo pode passar. Olha em volta, veja tudo que perdemos aqui. Não dá mais pra desistir, retroceder, nem vem. Eu luto pelo bem, a minha vida, a minha reina. Ideologias que me levam além, pois sei que minha mãos carrega vidas feridas e dívidas. Um compromisso com a rua que já não é mesma. Aqui eu vejo muitos que se perderam na estrada. Pois a mesma fraca só junta conversa fiada. Aqui o sonho não perdeu lugar pra vaidade. Rap de verdade, feito por quem conhece a cidade. O nosso hino, nosso som, feito de coração. Levanta a mão, irmão, é um tenor, sentão. Já pode avisar, aumenta o volume que o rap tá de volta no ar. O nosso hino pelas ruas continua a nossa luz. Já pode avisar, aumenta o volume que o rap tá de volta no ar. Com a música eu escrevo meu futuro. A nova era se inicia aqui. Esse é novo tempo pra ressuscitar a esperança. Pode avisar, aumenta o volume que o rap tá de volta no ar. Vamos trocar, o nosso hino pelas ruas continua nossa luz. Já pode avisar, aumenta o volume que o rap tá de volta no ar. Nosso hino pelas ruas continua a nossa luta. Apolo, Apolo, Sul, Sul. Independência, Independência ou Marte? É isso aí, de volta, Independência ou Marte ao vivo. Falamos pro Daniel ficar à vontade, o cara tá aqui, continuou no estúdio com a gente. Tirou a blusa, tirou o tênis, tá coçando a sola do pé. Fazendo pipoca. Bom, vamos encaminhar? Vamos fazer um encaminhamento aqui? Último bloco. Encaminhamento. Ensinando alguém a fazer Twitter, né? Bom, em breve aí, muitas novidades. Twitter do Independência Omate aí. Mais um espaço virtual pra gente divulgar no começo do programa. Quem sabe se a gente terminar no final do programa de hoje, a gente divulga pra vocês. Exatamente. Não, já tá criado aí, procura Indy or Mars. Já tem gente seguindo a gente. A gente tava fora de moda, pessoal, essa é a verdade. Mas agora não depois... Não tinha Twitter ainda, mas agora com a participação... Depois do fórum, né, a nossa a contribuição que a gente recebeu do fórum é que todo mundo tá usando Twitter, então vamos usar também. Bom, vamos... fazer esse encaminhamento aí pro último bloco. Último bloco. Bom, né, aqueles ouvintes, né, que já sabem, são fiéis e que vão seguir a gente no Twitter, com certeza. A gente adora aí sempre terminar o programa em clima Douglas, experimental. Vanderlei. Esse pessoal. A gente adora sempre terminar o programa em clima experimental. E aí hoje a gente norteou, né, essa linha de pesquisa com um bloco intitulado Solidão High-Tech. Ou seja, músicos, mais uma vez, aqueles caras solitários que não conseguem ter banda, mas tem 1 milhão de ideias na cabeça e alguma, geralmente barata, tecnologia, né, à disposição para produzir. E aí o pessoal chega em casa, grava todos os instrumentos, baixa outros sons, recorta, sampleia, cola. Plugin demais, né? Bastante plugin e vai definindo aí o seu próprio som, mas com, né, resultados sonoros que parecem, que soam, terem sido construídos por uma banda ou por mais pessoas. Em muitos casos, atormentadíssimos também, né? Em bastante dos casos. Então vamos começar o bloco, né, falando dos nossos artistas deste bloco de hoje. A gente começa aí quase que com uma ode ao projeto Sampler Vagabundo, o projeto de Aquiles do Projeto Nave. E ele tem esse projeto sozinho, que ele trabalha aí com a reconstrução, recolagem de sons. Em algumas conversas extraoficiais aí, ele me disse que adquiriu há pouco tempo uma MPC e que então, com esse equipamento, em breve deve estar colocando nas ruas aí, finalmente, a versão ao vivo desse projeto que ele já disponibilizou na internet há algum tempo, o Sampler Vagabundo. Pra gente... Resumindo, são recortes de vinis, né? Muita coisa que ele discoteca também, muita coisa que, sei lá, deve tem ser bem escondida. Filme, bastante tem sampler de filme, trilha sonora. A gente vai conferir uma faixa que chama-se Alto Mar, um pouco mais composta aí em direção a umas batidas mais futuristas de rap. Na sequência, a gente escuta um cara lá diretamente de São Paulo, seu nome é Marco Nalesso. Figura aí que, inclusive, a gente fez uma conexão com ele, buscando criar algum evento em breve. Quem sabe, né, vamos fazer alguma coisa com o cara. Aliás, porque o som do cara é bem espacial, tem essa temática bem alienígena, assim, que tem uma identificação muito forte aqui com Independência ou Marte. Música instrumental ali, que, sei lá, de altíssima qualidade. Ele, no show ao vivo, na verdade, ele tem outras pessoas que acompanham, principalmente em percussão, sample, alguns instrumentos também. É, alguns instrumentos de corda também. Uhum, o baixo, no caso, né? Mas ele compõe e grava tudo sozinho, garantindo a sua presença nesse bloco. Bom, ele lançou e disponibilizou um EP virtual chamado Fire in the Sky. Não deu nome para as músicas. Sendo assim, a gente vai escutar a faixa 3. Bom, ficção científica na veia aí. E na sequência, Felipão? Na sequência, vamos subindo aí, né? Como sempre, fazendo viagens por todo o Brasil nos nossos blocos musicais. Vamos para Fortaleza, capital do Ceará. Dá uma breta pra gente aí na página, aqui no nosso roteiro de última hora, no projeto Baratox. E mais um cara que compõe sozinho e se pretende suar como um grupo. E aí um projeto que às vezes tem algumas faixas mais voltadas para as batidas de pista, né, para música eletrônica. Mas essa, no caso, que a gente vai escutar, a faixa Capacete de Vidro, também um trabalho em que ele procura, né, criar mais paisagens sonoras. Bom, dá pra você achar o cara na internet, ele e ele mesmo, ó, ao seu lado. O cara é muito solitário, tanto a imagem dele ao lado dele é solitário também. Acho que é isso, né? É o querense que o Daddy de Souza Cardoso, o homem por trás do projeto Baratox. Bora de som aí? Vamos de som. Daqui a pouquinho a gente volta, então. Independência ou Marte. Escute diferente aí. Ou Marte. E solidão high-tech, hein? Bucolismo digital. Mas na verdade a gente tá balançando esqueleto, né? Não, eu tô balançando esqueleto aqui no Twitter, na minha nova solidão high-tech aqui. É, cuidado pra não se perder. E fazer músicas malucas, que nem esse pessoal que a gente escutou agora há pouco. A gente terminou, né, com o Baratox, capacete de vidro. Capacete de vidro. Antes teve o Marco Nalesso com 13 e iniciamos o bloco com Sample Vagabundo Alto Mar. Bom, muito bom. Que a gente tem? Finalizou, acabou, né? Acabou, temos nosso tradicional momento de agenda. Algum recado importante? Muito importante? Muito importante. Quarta-feira? Nesta quarta-feira, dia 1º de julho, vocês não podem perder o lançamento de nosso DVD Radiografia Volume 1, com o melhor de nossa história audiovisual, reunida nos anos de 2007 e 2008, apresentadas sob o incrível formato da discotecagem videofônica, que acontecerá no Teatro Florestan Fernandes, juntamente com a sessão do Cine UFSCar, a partir das 7 horas da noite. A entrada, claro, é gratuita. Bom, lá estarão nossos DVDs quentinhos, recém-saídos do forno. Aí, na noite devem ser de cerca de 10 vídeos que a gente vai discotecar, mas ao todo são 15 vídeos, vários áudios, acho que são 6 áudios, mais sequências de fotos e muitas outras coisas imperdíveis que vocês só encontram com um negocinho na mão, né? Um DVD. Uhum. Acho que continuando, né, a agenda, nessa sexta-feira, para os ouvintes aqui de São Carlos e região, aqui no Distrito de Água Vermelha, sessão de encerramento do semestre do Cine São Roque, com o espetáculo Uma Noite de Fantasia, apresentado com o incrível Vaudeville do século XXI. Deve ser bem engraçado, né? É um espetáculo que parece ser meio multimídia, com discotecagem, dança, teatro e audiovisual. E música, é claro. É, tem alguns personagens que fazem alguns números, filmes no meio e tal. Bem bacana. Vamos ver. Mas nessa quarta-feira não perca o lançamento do nosso DVD no Cine UFSCar. Bom, quinta-feira tem o lançamento do Contato na reitoria da UFSCar a partir das 18 horas e 30 minutos. Na verdade vai ter a apresentação, né, das atividades do ano passado e o que está se planejando para o terceiro contato este ano. E a partir das 7 e pouco, né, 7h10, 7h30, teremos apresentações artísticas aí muito interessantes. Contamos com a presença de um novo projeto da cidade, um duo de música eletrônica, Dá um Tempo e outras coisas que vocês vão entender só na hora. Uma instalação... Instalação Tempo, né, que é do Laboratório Aberto de Interatividade para Divulgação Científica e Tecnológica, o LAB aqui da UFSCar, e dançarinos da companhia URSE aqui da cidade. Acho que é isso. Uhum. Semana que vem tem mais, é claro. Amanhã acessem independenciaomart.blogspot.com. Venham fazer parte desse universo. Sigam a gente no Twitter agora. Tchau. Tchau, falou.